Mr. Music Man, may I have a fanfare, please? Ao sábado, entre as 23 e a 1, na Rádio Universitária do Algarve, Orelha Extra. That's not a fanfare. Com Fernando Gabrita. Glass lasts. Who lasts longest? Grass lasts longest. Grass lasts. Wet bar wax, bleached in gold. A garden, organic flow. A friendly first. Inside shorts. On tap and terracotta. Be the first of your friends to like Greek yogurt this summer. Our liquor special. Aloe vera. Baked in earth. Wet bar wax. Wet bar wax. Bleached in gold. And cardboard mist. Found funds when you feel for salvage cash. Claro que um disco muito esperado por nós tem que rodar por aqui bastantes vezes. É o caso do segundo trabalho na carreira da norte-americana Holly Herndon, de título Platform, acabadinho de sair. E no início da orelhastra de hoje resolvemos dar destaque a Locker Leak. Orelha Extra com a condução de Fernando Cabrita. Bem-vindos. Finally, she said she was Apollo, and the crew were tortured, she confessed. Finally, she said she was Apollo, and the ancient god of magic and the music. How lovely, all the magic we do. How lovely eternity. Hiding up in a linden tree, in disguise as shepherd over blood. People wonder if they can be ancient god, cause they do too much magic and the trick. How they do make living love. How do you make raving love? Confessing the ancient god, confessing the blues, confessing the ancient god, confessing the blues, confessing the ancient god, confessing the blues. Thinking about the prospects of victory, even agony of mutual pain. Believe us, diachrony and synchrony. What we want, magic and eternity. How lovely, all the magic we do. How lovely eternity. Confessing the ancient god, confessing the blues, confessing the ancient god, confessing the blues. Blow the blues away, blow the blues away, blow the blues away. Blow the blues away. Blow the blues away. Blow the blues away. das nossas bandas favoritas vindas do país do Sol Nascente. Tiveram uma carreira entre o início da década de 90 e 2007, os japoneses Ghost. Agora, três membros dos seis que constituíam esses Ghost, tendo à frente um dos fundadores dos mesmos Ghost, Masaki Bato, formaram estes The Silence. O álbum é homónimo e sai precisamente na velha editora dos Ghost, a histórica Drag City Records. Ouvimos Gotter in Exile. É o início da primeira das 2 horas de Orelha Extra, canal auditivo suplementar. E o regresso dos Other Lives, o álbum novo e terceiro na carreira da banda norte-americana, chama-se Rituals. Rituals para os Other Lives e não Other Lives, como há pouco dissemos.

Três figuras conceituadas da eletrónica italiana formam este Sneaton. É o segundo álbum, intitula-se Tiresias, e ouvimos Pato. Thank you. sem dúvida alguma, um dos nomes cimeiros da música africana contemporânea, com já três excelentes discos, sendo este o último, o terceiro, de título Ba Power. Falamos de Baseku Koyaté com a sua Ngoni Ba. O tema escutado foi Musou Fanga. E já há algum tempo que por aqui não rodávamos os Zun Zun Igui, do seu mais recente trabalho Shackles Gift. Eles estão bem com referências da música africana, mais propriamente de Madagascar. O tema inicial do disco é aquele que vamos escutar de seguida, Rigid Man. Bindu Mati Baburam, meu trabalho, meu repos. Propriétaire gentil, mon travail jardinier. Mon travail jardinier, mon balayer la cour. We'll be right back. Oh my gosh. Orelha Extra. Vemos com os ouvidos. Here's a health to all true lovers, and here's to mine wherever he may be. This very night I'll go and see her, although she is a many long while from me. As Mary lay sleeping, her love came creeping, and through her bedroom door did go. Sing, rise up, Mary, lovely Mary, I'm your charming Leo. And Mary arose and put on her clothing, and to her bedroom door did go. And there she found her own true love, her cheeks they was white as a lily snow. That you've had some years ago, Mary dear, and the clay has changed behind with the ghost of your Willie go. They spend that night in sweet conversation concerning courtship years ago. Both shook hands and sorrowful parted just as the cock was beginning to crow. Conversation down her cheeks, the tears did flow. Farewell, Mary, I must leave you. I'm with the ghost of your Willie O. Seas they do run dry, and the rocks they will melt to the sun, and the rocks they'll melt to the sun, and the rocks they'll melt to the sun. Crowing, love, I must be going. Cocks are crowing, love, I must away. The cocks are crowing, love, I must be going. Cocks are crowing, love, I must away. Cocks are crowing, love, I must be going. For we are but servants. since love, and I must obey. Há quem pegue na música antiga e lhe dê um cunho muito próprio para estes nossos tempos. É o que faz Sam Lee neste seu segundo álbum, de título The Fade in Time. Foi Willie O. E falo também Eric Friedlander, o violoncelista em trabalho a solo, de nome Illuminations. Música que serviu para a exposição dos livros da coleção Bodleian, da Universidade de Oxford, e livros esses que estiveram expostos no Museu Judaico em Nova York, iluminuras com textos em árabe, latim e hebraico. Vamos ouvir desta vez Chant Illuminations, Eric Friedlander. Can't you see how it demands? Oh, see how it demands. O Orelha Extra, Spreading the Gospel Around Here. Castrense, no Brasil, na Rádio UFSCar e também na Rádio Online Radio 23. O podcast encontra-se em orelhaextra.com. Para trás, o mais recente Lower Dance, Escape from Evil. Ficamos com Ondine, salvo erro, um tema que por aqui ainda não tínhamos ouvido. E ao final desta primeira hora, ainda tempo para ouvir Coes Barat, é a banda de tributo aos indonésios Coes Bersaudara, também conhecido como Coes Plus. À frente desta banda de tributo temos Alan Bishop e por lá estão os músicos Milky Burgess, Don McGreevy e Jim Davis, tudo gente que alinha nos Masters Musicians of Pukake. A produção foi de Randall Dunn. O álbum é homónimo e vamos ficar com dois temas, Pent Juriati e Mr. Time. E para o fim, possivelmente, ainda vamos voltar ao EP Major Mayor Maxian Marble dos Octagrape. Yeah. Mr. Music Man, may I have a fanfare, please? Aos sábados, entre as 21 e as 23 horas, na Rádio Castrense, Orelha Extra. That's not a fanfare. Com Fernando Cabrita. She comes. She's a razorback, thinking of her last vacation. There's Formica in the doorway. She's sitting on the subway. She's got a jumper sister. She's got a razor on her back. She's like a guitar. I feel much better. She's got to cut off a cyst. She's got to shave her eggs. She's got to shave. She's shifting, riding sideways. Right there. China sees. She's sitting on the subway. Looking through examinations, she is shifting. Ha ha ha! a deep rhythm. She's in control, or if it's your wisdom, I'm living out of such a cycle. Superstar man, he flexes out a rhythm. He keeps a chain, but he can't give weather. I'm living in a such a cycle. Don't mind that a little. I make my romance in a I sing my mantras in a Hey, Nick Tesla knows he's going to the beach party. Disco concebido e gravado em 1978, algumas cópias distribuídas pelas rádios e pelos jornais na América do Norte, mas que não teve absolutamente nenhum sucesso, e assim sendo, como também não tenho conseguido arranjar editor, não chegou a sair. Sai sim ao fim de 36 anos, através da editora Feeding Tube, de Byron Colley e Thurston Moore. Saiu o ano passado, 2014, chama-se Teenage Sex Therapist e pertence ao músico norte-americano Owen Merks. No início desta última parte de Orelha Extra, ficámos com Information e 60 Cycle Hum. E vamos prosseguir agora com o trio escandinavo Nuiversum. É o seu disco estreia, de título Ballads of Now and When. Trio constituído por Lisa Hulland, Mariam Valentin e Nina de Henney. When the perspectives change, no trust, no trust, no truth, because you use it. What does it lead up to? The roads, the long, long roads, the breath, the sight, the gate buried deep inside, oh, behind, oh, behind, oh, behind. Of everything is beginning. An egg in a bird's cage, that's what we all are in this state of mind. A fantasy of another, like the perfect missing piece. But I don't have room for more rooms in this so-called house. There's not much of a choice. We think that we're so free, but not even able to choose between the end and the beginning. No illusions, no illusions, still no ill will nor rejections. When the quality of your life is measured by others. Excelente trabalho para o trio Never Sam, Ballads of Now and When, foi Change of Perspective. E para continuar, Fred Thomas de All Are Saved, Cops Don't Care Part 2 e Monster Movie. Something somebody else would say. Even when they talk so calmly, they say there's only a couple questions we've gotta ask. You know the pavement is always hungry for those drops of your blood, for that knee in your back. Oh, life is so incredibly long, like a kiss on a bridge between two nervous ass kids, terrified of doing everything wrong. Fickle, belligerent, fully existent. And I don't wanna talk to all the people in that pickup truck, moving all their mouths to make it hurt so much. You won't get my blood in some apologetic stopgap gush. You feel it all at once in a red raw rush. Overworked doctors smoking in the doorway of the clinic, while protesters picket different perspectives of the same prison. The peace signs and pictures chucked up by the minute mean nobody's safe from the law, 'cause they don't give a fuck. They don't give a fuck about us. They don't give a fuck. They don't give a fuck about us. Thank you. were a carpenter, if I were a carpenter. Orelha extra. Tentamos acertar na cabeça do prego. Walk right over, turn on the band. Gravações ao vivo dos históricos Bay Souls que Don Allen tinha lá por casa. Na altura, Don Allen e Bim Thomas agora com a aventura Odd Knox. Bay Souls ao vivo em 1996. Reedição, ou melhor, edição agora dessas gravações ao vivo neste disco In the Dumps foi Cockroach Blues e Gonna Write Me a Letter. Grips da cassete, tão bem assim intitulada, foi Arm of the T-Rex. E continuamos com os Gnods de Infinity Machines, Desire. Got hold of the resources to do the things.

já há algum tempo que não soava, e voltamos a On Your Own Love Again. People's faces blend together, Jessica Pratt. Like watercolor you can't remember in time. Jessica Pratt e de seguida Easy Come, Easy Go, What a Terrible World, What a Beautiful World, The Decemberists. Night, the stars are lending light, she's leering in the mirror. Artistas incoerentes, canções contraditórias, temas conflituosos, sons em delírio. Orelha Extra, um cozinhado desconexo, de Fernando Cabrita. E excelente disco. É pena não haver edição física. R. Stevie Moore com Jason Faulkner de Make It Be. Foi That's Fine, What Time. E está quase tudo dito por hoje, ou melhor, tudo ouvido por hoje. Até ao fim, Slater Kinney de No Cities to Love, o tema título. E depois Self-Enter de Motions of Large Bodies. Bye bye. No cities to love.